It's goodbeats.com. Muitos pensam que a maldade leva a algum lugar. Dor e sofrimento, você sabe qual fim vai chegar. Tem uns que matam só pra ganhar respeito na quebrada, mas ele não sabe que isso é o começo de uma vida macabra. Do vale da escuridão, tem muitos que se afundam em plena destruição. Pensa que não há mais solução, só o Senhor é capaz de te tirar dessa situação. E abandona o calibre e a maldade feita por suas mãos, aonde o demônio faz de tudo pra você não alcançar eterna salvação. Coloca várias barreiras diante dos seus olhos que te impede de enxergar. Tanta maldade no mundo, muitos nem preferem nem acreditar. É, muitos nem preferem nem acreditar. Hoje eu sei que nesse mundo é o que convém, aonde a maldade aqui é o que mais tem, aonde muitos se afastam do bem, muitos não vão além, não vão além. Hoje eu sei que nesse mundo é o que convém, aonde a maldade aqui é o que mais tem, aonde muitos se afastam do bem. Nessa roleta macabra, sua mente viaja, a maldade vai e vem. A maldade aqui é o que mais tem, é o que mais convém. Porém, que vida sangrenta, morrer de forma violenta. A equipe vete, faz a cobrança, leva advertência. Pipoco nas cordas, facada no peito, é a lei da vida. Viver nesse jogo que convém e não convém com a vida. A vida perdida, massacrada pelo mal. É regras por regras, isso aqui não é normal. Vejo meus manos trancafiado como animal. Não somos lixo, isso aí é humilhação total. It's goodbeats.com. Hoje eu sei que nesse mundo